Prefeito, o senhor considera o uso do termo vagabundo adequado? Cheio de inspiração, junto com o amanhecer, tá tudo aí. É só ter tempo pra ver, ou continua nessa vida pelo tempo que for. Perguntando pra si o que é que tem mais valor. A malandragem dos antigos me mostrou com clareza que é nas coisas mais simples que se esconde a beleza. Outro dia desse jeito, será que é mesmo igual? Trombar os vagabundos e tomar uma no cabral. Ou ficar na moral, trocando ideia na rua, encostado na parede enquanto a mente flutua pra algum lugar que não sei como, mas fiz por merecer. Aonde a vista não alcança, eu fecho os olhos pra ver. Só pra vagabundo, eu fiz um som com os vagabundo. Isso é som de vagabundo, eu fiz um som. Só pra vagabundo. Só pra vagabundo, eu fiz um som com os vagabundo. Isso é som de vagabundo, eu fiz um som. Eu fiz pra rua e ela sabe que pra ela eu não minto. Quem não entende o que eu falo é que não sente o que eu sinto. Porque ela é testemunha quando eu tô na correria. Quando eu chego tropeçando junto com o raio do dia pros vagabundo. Eu sigo vivendo assim com os vagabundo. E eles sabem que sim, e apesar dos pesares, dão valor à liberdade. Coloco a mão pra cima quando tem sinceridade. Só tá começando, eu peço calma pros loucos. Juízo no caminho porque a casa é de caboclo. Só pra vagabundo, eu fiz um som com os vagabundo. Isso é som de vagabundo, eu fiz um som. Pode julgar, aqui ninguém te deve nada. Sei que minha mãe lá em casa pede que Deus me proteja nessa busca incessante pelo que a alma deseja. Tocando um reggae na calçada, toda mágoa se desfaz. Seu mal pensado, mal olhado, não me faz andar pra trás. Força e coragem pra lutar por muito mais. Quem tá com a gente é porque sabe o valor de uma vida em paz. Eu faço amor até mais tarde, eu faço rap nos quintais. Mesmo quando eu não consigo manter minha mente sã, as boas almas me respeitam, minhas velhas guardiãs. Nós mesmo, vagabundo. Som pra vagabundo, eu fiz um som com os vagabundo. Isso é som de vagabundo, eu fiz um som. Pra vagabundo. Som pra vagabundo, eu fiz um som com os vagabundo. Isso é som de vagabundo, eu fiz um som. Som pra vagabundo, eu fiz um som com os vagabundo. Isso é som de vagabundo. Porra, mais de meio-dia.